Para mim, cada manhã tem um sabor especial. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Que grande é a fidelidade do Senhor. Vamos aprender juntos. Prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar. Em toda minha vida eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Em toda minha vida eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. A cada manhã, a cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda a minha vida, em toda a minha vida, eu te adorarei. Eu te adorarei, desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Sim, pra te adorar a cada manhã, a cada dia viver em tua presença, honrando tua presença, te adorar. Sim, te adorar, te adorar, Senhor, te adorar.